pensamento tão distante seu, tão distante. Eu já estava ali, eu estava ali. De um dos presentes que acontece no futuro, sem ter hora e data marcada. Mais que um dia iria vir, eu já estava ali, eu estava ali. Se não fosse por você, eu nem estaria aqui. Se não fosse por você, eu nem estaria aqui. Thank you.